fucking trash your lights? Do you want me to fucking trash them? Fuck! And what the fuck is it with you? I was looking at the light. Fuck! And what the fuck is it with you? I was looking at the light. Fuck! And what the fuck is it with you? I was looking at the light. Fuck! And what the fuck is it with you? I was looking at the light. It's fucking distracting. Oh, good! It's fucking distracting. Professionally. Fucking ass. I love you since I knew you. Oi, Pam. Oi, Ana. Caiu de novo. É verdade. Vamos começar. Tá, vamos lá. Vai, você tá gravando? Tá gravando. Olá, eu sou a Pamela, tô falando de São Paulo. E eu sou a Ana, tô falando de Londres. Essa é a edição piloto do nosso primeiro podcast. A gente não tem um nome para o podcast ainda, mas decidimos começar para se habituar, né, na ideia de fazer um podcast, para ver como é que vai ser o formato dessa história toda. É, a gente ainda está ajustando. Já... tá vendo? A gente já está se atropelando. Por cima da outra, mas tudo bem. Não, vai acontecer muito disso ao longo do podcast, né? Porque não dá pra falar câmbio, over e essas coisas. É, e esse é um podcast sem ligação com nada, né? É um podcast que a gente decidiu fazer pra dividir um pouco com as pessoas. Por pessoas, eu entendo nossos amigos a princípio. Coisas legais que a gente discute sempre. Por e-mail, por MSN, e que a gente acha que vale são divertidos, que são legais e que vale a pena, sei lá, mostrar para as pessoas. A gente abriu aí o podcast com duas músicas que fizeram a nossa alegria nos últimos dias, né, Ana? O remix do Christian Bale e a versão Songs Me do Roxanne. E o Christian Bale foi a loucura dessa semana. Foi, tipo, todos os dias eu recebi um e-mail diferente com uma coisa, com uma versão da história diferente, com umas camisetas de pessoas dizendo que não vão mais trabalhar com ele. E... e não sei. Vamos tentar explicar pra quem não sabe, porque acho que é difícil quem não saber dessa história, mas... o que aconteceu? O Christian Bale, ele tava gravando ali o quarto filme daquela série, O Exterminador do Futuro. E aí o diretor de fotografia do filme acabou atrapalhando uma cena, ele passou na frente, assim, das câmeras. E o Christian Bale ficou muito puto da vida por ele ter estragado a cena e começou a xingar loucamente o cara, né? Teve um piti, assim, em questão de 4 minutos, ele usa a palavra fuck umas 80 vezes. E o sotaque dele varia de americano pra Welsh. Exato. E aí alguém captou o áudio desse piti que ele deu no estúdio e colocou uma base ali remixada, um techno muito tosco. E, enfim, acabou ficando muito engraçado e é um desses hits, né, do YouTube, assim, já ganhou várias proporções, assim. Já virou camiseta, como a Ana falou, teve uma camiseta, acho que a mais legal, assim, que eu vi, eu até mandei, assim, pra ela essa semana, que é de um site americano, é uma web store bastante famosa que chama Despair, que é do Texas. E, enfim, eles usaram ali uma das últimas frases do Christian Bale, né, pro cara, pro diretor de fotografia, que ele fala pro cara que eles não vão trabalhar mais juntos, nunca mais, porque as relações profissionais deles acabam ali. E aí a camiseta diz, né, Christian Bale and I are done professionally. E eu achei a camiseta mais engraçada, mais divertida de todas. Tem muita coisa legal, aliás, nesse site, fazia tempo que eu não entrava nesse site da Despair. É uma web story, assim, eles vendem camisetas, canecas, calendários, posters, com frases desmotivacionais, assim. Galera que fatura em cima da derrota humana, é basicamente isso, assim. É uma empresa bastante conhecida, assim. Eu li uma vez, eu não sei se é verdade essa história, mas me parece que eles detêm os direitos. Sabe aquela carinha triste que a gente faz no teclado ali com 2 pontos, o hífen e o abre parênteses? Aquela então, que o Forrest Gump fez. Então, me parece que eles são os detentores, assim, essa é a logomarca deles, né? Eles têm os direitos dessa carinha ao contrário? Multicom. Chama frown essa carinha aí. Sério? Os direitos. essa carinha triste, assim. Eu li isso uma vez há muito tempo. Não sei se é verdade essa história, se tô viajando, mas. Não, é capaz, mas tipo, o criador da carinha do Feliz foi um dos caras que criaram a internet. Lembra? A gente viu a história disso uma vez. É, sim, sim, é verdade. Por isso eu não duvido que eles tenham esse direito. É. Bom, mas enfim, voltando ao Christian Bale, só entrar no YouTube, digitar ali Christian Bale Remix, que você vai achar esse vídeo e tal, vai poder ouvir a música. E a história do Songsmith, você quer explicar um pouquinho, Ana? Ai, pô. Então, você devia ter explicado essa parte. Tá, não, vamos lá, eu falo. O Songsmith, pra quem não sabe, é uma ferramenta da Microsoft que oferece pros usuários... várias bases musicais de vários ritmos, assim, você tem, sei lá, de rap, a salsa, e você grava a sua voz em cima desses ritmos ali pré-estabelecidos e cria suas músicas, e, enfim, é um software que foi lançado agora no começo desse ano, mas tem um vídeo promocional que é horrível, tá no YouTube, que é horrível, que tá desde o fim do ano passado. E é um vídeo, assim, do tipo que você acredita, que você assiste e não acredita que aquilo é sério, porque parece até aqueles comerciais sátira do Saturday Night Live. É, assim, completamente. É. Eu não sei o que acontece com a Microsoft. É de um didatismo, assim, absurdo. E é muito mongol a parada toda, assim, é ridículo, é extremamente ridículo. Acabou virando que, justamente por ser tão ridículo, acabou chamando bastante a atenção das pessoas. E aí agora que a ferramenta saiu, e é uma ferramenta totalmente inútil, né? Não dá pra fazer música boa com esse software. E as pessoas tiveram a incrível ideia de pegar vozes originais de algumas bandas cantando alguns dos seus clássicos e colocaram as vozes usando essas bases que o programa da Microsoft oferece. E uma dessas que a gente escolheu pra tocar foi uma das que a gente mais curtiu, assim, foi essa da versão... pra Roxanne, do Police. E eles mas tinham... tem uma lista, né? É, eles tinham os Queen, a Madonna... Não, a Madonna não. Uma falha foi não ter a Madonna. Mas tem Michael Jackson, tem Eminem, tem Ozzy Osbourne, tem Weezer, tem Oasis, tem Radiohead, Nirvana. É uma lista infindável, assim. É só procurar por Microsoft Songsmith no YouTube... que dá pra achar várias versões, assim, algumas, claro, ficaram horríveis, mas tem outras que você ouve e acha até que são engraçadas, ou até, pô, é que é o que isso, né? Então, a gente escolheu essa do Police pra tocar, pra abrir o nosso podcast. Enfim, porque foi que a gente mais gostou. Então, pá, eu tô aqui no Twitter do Stephen Fry, que é o meu Twitter favorito. Eu tô completamente viciada. Eu não sei até que ponto as pessoas aí no Brasil conhecem o Stephen Fry, porque ele fez aquela série há muito tempo atrás com o Hugh Laurie e fez algumas séries britânicas e alguns filmes, mas nunca foi assim um grande nome inglês de exportação. E aqui na Inglaterra ele é muito famoso, né? Porque ele... Uhum. Primeiro porque ele é muito inteligente, então, tipo, ele faz vários programas, assim, de curiosidades e fatos, e ele sabe sempre muita coisa. E uhum. Ele tornou pública a luta que ele teve com a doença dele psicológica, que eu agora não consigo lembrar se ele era bipolar ou borderline, mas ele teve... Uhum. Até hoje em dia ele luta bastante com isso. Enfim, ele é o maior geek tecnológico que existe. Justamente, eu ia falar isso, né? Ele tem coluna, inclusive, no Guardian. Exatamente. Ele escreve sobre tecnologia, é um cara que tá, com certeza, muito mais por dentro das novidades tecnológicas que nós duas juntas, assim. E é um cara que já tem uma certa idade e já... Que geralmente a gente relaciona, não é? Tipo, o pessoal que tá ligado à tecnologia serem esse pessoal mais jovem e isso. E o inglês, pelo menos é a minha ideia, não é? Dos ingleses que eu conheço aqui, mais velhos, não conseguem nem ligar o micro-ondas. Pois é, e o Stephen Fry, acho que como todo mundo que se acostumou ao Twitter, tá completamente viciado nessa ferramenta. Ele fica tweetando o dia inteiro. Tipo, tem dias em que, sei lá, são uns 30 tweets numa hora, assim. E teve um episódio muito engraçado recentemente, que ele ficou preso num elevador em Londres. E aí ele começou a soltar vários tweets, assim, contando a cena dele preso com algumas pessoas no elevador em Londres. E foi engraçadíssimo, assim. E ele É o mandou uma Twitter que foto mais me também. diverte. Oi? Ele mandou uma foto enquanto ele tava lá, eu tava tipo, ele falando, o pessoal falando com ele, e ele mandou a foto deles presos no elevador. Sim, não, totalmente ridículo. Mas ele é tão E viciado que agora, as últimas entradas dele, ele tá em Los Angeles agora. Então ele tava no aeroporto, tipo, ah, acabei de comprar uma mala de homem e algumas pessoas estão olhando meio feio pra mim. E depois chegou uma hora que ele tinha que desligar mesmo. Ele disse, ah, tô me mandando desligar o telefone. Bye. É muito engraçado, assim. Já elegi, assim, o Twitter do Stephen Fry como meu favorito desse ano. Assim, o do ano passado tinha sido do Warren Ellis, que é um cara que eu sigo também, que eu acho super engraçado. Ele é um quadrinista britânico, não sei se você conhece. Não, ele faz o quê? Tem alguns trabalhos. É um quadrinista bastante famoso. Ele escreveu. Tem algumas séries de quadrinhos bastante famosas e prestigiadas dele. Ele é um fã de Baby Terror, inclusive. Mas tudo bem, isso é uma outra história. E, enfim, é um cara que ele tem, assim, um temperamento muito mal-humorado e ácido. E ele postava sobre o cotidiano dele de um jeito que eu acabava dando muita risada, assim, por conta desse lado totalmente ácido dele. E, enfim, é um cara que me fez dar muita risada no Twitter ano passado, e esse ano eu comecei a seguir o Stephen Fry, que é o que eu já gostava muito, assim, é um dos meus atores favoritos. E, pô, é imbatível o Stephen Fry. Mas tem um outro Twitter que, claramente, acho que não é o ator mesmo que faz, é algum fã que deve escrever por ele, mas é muito engraçado, vale a pena seguir, que é o Twitter do Nick Note. Ah, é? Não Que também sabia. tem. O Twitter do Nick Note eu descobri recentemente, assim, já tô viciada também. Tem umas declarações, assim, muito engraçadas, bem ao estilo Nick Note. Quem faz é muito gênio, assim. Ah, mas é capaz até de ser ele. Outro Pois dia eu é. vi uma foto dele, ele tá muito acabado. Tá, não. O Nick Note é um cara bem louco, né? Ele sempre tá envolvido com algumas polêmicas muito bizarras e. Bom, mas enfim, vamos tocar um pouco de música, que eu acho que a gente já quebrou uma regra, assim, de podcast, que é ficar muito tempo falando e vai Bom, ser uns a blocos gente muito vai longos. nos 13 minutos, mais ou menos, então. Vamos tocar na sequência. A gente separou aqui uma música do Ben Coeler, uma música do Andrew Bird e uma música da Lily Allen. E na volta do bloco a gente explica por que que a gente escolheu essas músicas para tocar. Tem a ver com o Twitter também. He's a trucker burning the highway. His heart is strong as stone. Yard lines passing them hard times, riding that black top home. You gotta fight, fight, fight, fight all the way. You gotta fight, fight, fight all the way. You gotta set your sight on the Lord in your life. You gotta fight till you die. while playing every single card that's dealt to me. You know, some days are aces and some days are faces. Well, some days are twos and threes. So you gotta fight, fight, fight, fight all the way. You gotta fight, fight, fight all the way, all the way. You gotta set your sight on the Lord in your life. You gotta fight till your dying day. You gotta fight, fight, fight, fight all the way. Underneath the tender gills and I will become. Inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. A música Fight do Ben Queller, Unknown Animal do Andrew Bird e Fuck You da Lily Allen. A gente tocou essas músicas porque estávamos ali no assunto Twitter e todos eles têm Twitters também, são pessoas que têm Twitters e que tweetam com frequência. Assim, o Ben Queller é um. Eu sigo todos. E o Ben Queller é um twitteiro simpático, assim, não tem a genialidade de Stephen Fry, mas ele conta bastante novidade do que ele tem feito na estrada. Ele acabou de lançar um disco novo. que chama Changing Horses, que é um disco um pouco diferente dos outros álbuns que ele lançou. Ele tá numa linha agora country, só que ele manteve ali no trabalho dele todo aquele bom humor e toda aquela doçura que eu acho que são características do Ben Queller, assim. Eu gostei bastante do disco. Essa Fight é o primeiro single desse disco do Ben Queller. E ele fez um videoclipe também que eu assisti recentemente, e que é dessa música. E é muito, muito legal o videoclipe. É um videoclipe bem simpático, bem a cara do Ben Queller, ele pescando com amigos e vivendo aventuras e tal. E o Andrew Bird, na verdade o Twitter dele, eu quis colocar aqui na roda mais para poder falar do Andrew Bird do que necessariamente ele tem um Twitter legal, porque o Twitter dele nada mais é do que aqueles Twitters de bandas com informações de turnê, e não tem nada de pessoal, assim. Acho que nem deve ser ele que atualiza o Twitter dele. Seja como for, ele também lançou um disco novo esse ano que chama Noble Beast, e ele é um cara, é um dos meus compositores favoritos contemporâneos, e o álbum é incrível, é um dos melhores discos que eu ouvi até agora, assim, de 2009. Tudo bem que a gente tá no comecinho, mas é um grande disco que eu tenho certeza que vai me acompanhar até o fim do ano. E essa Anonymous é uma música que ele já vem tocando há um tempo nos shows dele, desde o ano passado. Quem acompanha o trabalho dele já conhecia. E é um discão também. Eu não percebi nenhuma grande novidade, assim, no disco, nesse disco novo do Andrew Bird, diferentemente do Ben Queller, que foi para uma linha country, meio que me surpreendeu, assim. O Andrew Bird mantém todas as referências tradicionais do som dele, mas mesmo assim é um disco bem bonito, e é um disco que ele que eu acho que talvez seja um passo à frente em relação às letras, assim. Ele tá menos hermético, eu acho, nas letras. Eu achei as letras do Anonymous letras mais simples, mais pop, mais cantaroláveis. Talvez isso seja uma diferença desse disco novo dele. Mas ainda assim, tão incríveis quanto as outras. Ao longo do ano passado, inclusive, ele manteve um blog no site do New York Times, em que ele estava contando todo esse processo de gravação do disco. Mas o blog era para ele falar especificamente dessa questão de escrever as letras. E, enfim, tá até lá, ainda tá no site do New York Times. Quem entrar lá e dar uma busca, dá para ler os posts todos do Andrew Bird, ele contando esse processo todo de feitura do disco dele. E a Lily Allen, acho que você pode falar, né, Ana? Foi você quem escolheu essa música pra gente tocar. Então, eu escolhi essa música por um motivo muito bobo, porque outro dia no meu Facebook, uma amiga minha tinha a letra dessa música como status dela. E a Lily Allen, a Lily Allen é tipo um assunto sempre polêmico aqui na Inglaterra. Ela lançou agora um novo disco, e eu acho que uma das formas que ela teve pra publicitar o disco é que cada dia nos tabloides saía uma notícia diferente, tipo, Lily Allen já fez sexo com duas meninas e coisas desse gênero. A verdade é que eu acho que ela tava em número um, que aliás eu tava vendo o Twitter, que ela também tem um Twitter, mas acho que não é uma grande adepta do Twitter, tem poucos posts. Ela não tem poucos, mas é ela mesmo que faz, é verdade. Mas numa das coisas que ela disse, ela disse que estava em primeiro lugar nas charts. Então, eu acho que esse disco está fazendo, assim, algum sucesso. Eu tenho uma opinião dividida em relação a Lily Allen. Quando eu estava em Portugal, eu gostava muito dela, achava que ela era, assim, muito legal, muito bonita. Agora, aqui na Inglaterra, eu já entendo melhor o mundo, não o mundo, a sociedade inglesa, e eu não sei, a Lily Allen, ela é meio rude, assim, sabe? É meio tipo a Amy Winehouse, mas não tão junkie, talvez. E, enfim, ela tem essa música que é Fuck You, e que é uma música que tá legal, e as outras músicas do disco também tão legais. Eu acho que o Mark Ronson andou a produzir algumas coisas. Eu ainda não ouvi esse disco da Lily Allen, eu só ouvi o single mesmo, o primeiro single, que tem um clipe bem bonitinho, colorido, que tem passado muito na MTV. Eu peguei esse clipe por dia aí. Mas não ouvi o disco. Eu curti, assim, me diverti com o primeiro disco dela, a época. É, isso, ela faz coisas divertidas. É o tipo de música pra ouvir. Eu acho. Ela é um nome interessante pra você ver, por exemplo, num festival. Embora eu não tenha gostado do show dela aqui no Brasil, quando ela tocou no festival Planeta Terra. É, ela tava com expectativas um pouco, acho que, acima da média, assim. É, em relação a Lily Allen, ela me desapontou um pouco no palco. Eu esperava um show mais animado, mais divertido. Eu conseguia, quando eu ouvia as músicas da Lily Allen, daquele primeiro disco, eu imaginava quanto seria divertido vê-la num festival e tal, mas não... É, eu acho, por isso é que eu acho que ela é tipo uma Amy Winehouse, mas não tão assumida. Quer dizer, e não tão louca, né? Porque Amy Winehouse é aquela... Em relação ao comportamento, claro, né? Musicalmente são completamente diferentes. São praias diferentes. Mas a Lily Allen é aquele tipo de música legal pra você ouvir a caminho da praia, enfim. É divertido. Eu acho que a Lily Allen, o que é muito legal em relação a ela é o sotaque, né? Incrivelmente viciante, assim, ouvir as músicas dela e a forma como ela canta e... É, acho que 80% do sucesso dela vem do sotaque, é, assim, a minha teoria. Ah, então nesse caso a Kate Nash é a mesma coisa, apesar de que a Kate Nash tem o sotaque mais irritante de todos os tempos. Todos os ingleses implicam porque ela tem um sotaque que é tipo... Que ninguém aqui fala assim, tipo, só ela fala assim. Então... Entendi. Mas... Falando em sotaque... Você mencionou aí o seu tempo em Portugal. O seu sotaque tá muito bom, viu? Você voltou lá de um jeito mais brasileiro. Você tava muito portuguesa. Não, é horrível. Tipo, eu acho que é inevitável. Depois de algum tempo que você tá em Portugal... Quer dizer, não é inevitável, né? Tem gente que continua com o sotaque brasileiro e tá em Portugal há 10 anos. Mas eu acho que eu tento sempre me encaixar nos lugares. Então, eu tento me adaptar aos sotaques. Mas ainda uso muitas expressões portuguesas e eu trabalho com gente portuguesa, então é impossível não falar coisas portuguesas. Mas, posso imaginar. Só pra fechar o assunto da Lily Allen, ela, a Amy Winehouse, a Kate Nash, todas essas pessoas já apareceram num programa que tem aqui, que é o Nevermind the Buzzcocks, que eu... sou fã número 1 e sou completamente viciada. Esse programa era apresentado pelo Mark Lamar, mas ele foi substituído pelo Simon Amstel, que é um comediante e que é muito bom. Aquilo é muito viciante e eu recomendo muito. Basicamente é um quiz sobre música, mas com certas particularidades, não é? Tem tipo, são quatro artistas convidados, dois times, dois capitães de time e o Simon. E já foi lá pessoas tipo como Mark Ronson, a Amy Winehouse. E uma das coisas que eu sempre tô me lembrando é que quando foi lá o Mark Ronson, o Simon, que é o apresentador, o Simon é uma pessoa que tá sempre enchendo o saco de todo mundo e tá sempre pegando naquelas coisas pra falar que ninguém quer falar. E começou a encher o saco do Mark Ronson, tipo... Ah, Mark, o que, que você fez com a Amy Winehouse? Eu conheci a Amy quando antes de você conhecer ela e ela era uma boa menina. E agora é aquilo, é uma drogada e não sei o que mais. Por isso, aparentemente, o Mark Ronson tem ali alguma culpa no estado atual da Amy. É bem divertido, de fato, esse programa, assim, a Ana indicou esse programa pra eu assistir, pro nosso irmão também, o Diogo, que é uma pessoa que faz parte dessas discussões, de vários desses assuntos que a gente falou hoje aqui no podcast, e é realmente muito legal o programa, e dá pra assistir tudo no YouTube também, é só procurar lá, que tem todos esses programas que a Ana mencionou lá no YouTube. É verdade, dá pra procurar... Tá tudo lá ilegalmente, não é? Mas mesmo assim dá pra ver tudo. Mas, Pam, você tava falando de Portugal e eu esqueci de falar que agora a moda em Portugal, aparentemente, chegou a moda dos bigodes nos rapazes. O que é uma coisa muito irônica, não é? Que é uma... Bem irônica. É uma moda que na verdade, Em outros países não é novidade, né? Aqui no Brasil essa moda já tá aí há um tempo, e nos Estados Unidos há mais tempo ainda, mas só agora chegou a Portugal, é isso mesmo? Então, pelo que eu entendi, quando eu tava lá, eu não via ninguém de bigode. E agora parece que ter bigode já começa a ser cool. Porque quando eu tava lá, é óbvio que tem gente de bigode, mas eram aqueles portugueses tradicionais que cultivavam bigode e não sei o que mais. Agora não, uhum. Agora é tipo o pessoal jovem pra os músicos. Aliás, um dos músicos de uma banda que tá sendo uma das minhas favoritas portuguesas agora, que são os Pontos Negros, tem bigode. E todos eles têm um ar que poderiam estar aqui em Londres ou aí em São Paulo, aquele ar com skinny jeans e as camisetas sujas e não sei o quê. Uhum. E é isso. E é irônico. Por falar em ironia, em portugueses, em Twitter, vamos entrar no próximo bloco. Tocando aí uma música dos Pontos Negros, que a gente escolheu aí o Magnífico Material Inútil. Na sequência, a gente vai tocar uma música de um cantor português chamado Tiago... Guilu. Esqueci o nome dele. Guilu, isso. Tiago Guilu. E aí a gente volta para explicar porque a gente tocou esses sons e para falar de uma figura portuguesa que a gente ama, que é o Bruno Aleixo. E para falar também a respeito do Tiago Guilu, que é um cara que tá... numa geração de bandas de rock cristão de Portugal, que, enfim, é um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Ouve aí. Beleza. Escondidos, mas precisamos. Bem-vindos de volta. Vocês ouviram o Thiago Guilu com a música Beijos como uma Freira e os Pontos Negros com o Magnífico Material Inútil. Esses dois artistas fazem parte do novo coletivo de bandas e artistas portugueses que estão relacionados todos com a religião e que fazem parte da editora Flor Caveira. Essa editora foi formada pelo Thiago Guilu, que além de ser artista, é pastor da Igreja Batista em Lisboa, e foi ele quem gravou primeiro os Pontos Negros e quem dá uma força para essa coletividade de artistas crescer. O Thiago Guilu tem um vídeo genial que eu acho que remete muito para as coisas de religião, mas ele tem um senso de humor que eu acho que é fantástico e vale a pena ver no YouTube, tá lá no YouTube, vale a pena ver. E os Pontos Negros. Os Pontos Negros é uma banda que eu acho que já arrebentou em Portugal, tá fazendo assim super sucesso. Eles agora lançaram o segundo videoclipe deles e o primeiro chamava Mistério da Estrada de Sintra, Lisboa. Eu agora não lembro direito o nome da música, mas era tipo uma história de um rapaz que gostava de uma menina. Aliás, houve alguns amigos meus em Portugal que acharam que eles pareciam mais ou menos Legião Urbana. Eu acho que não tem a ver, mas eu entendo que eles pensem isso porque o cantor, às vezes, em vez de estar cantando, ele fala, ele conta a história, né? Mas o interessante dessa banda é que eles têm o nome Pontos Negros por causa dos White Stripes. Segundo eles, é tipo White Stripes, linhas brancas, pontos negros. E outra coisa mais curiosa ainda é que pontos negros em português de Portugal é tipo, significa cravo, aqueles cravos que a gente tem no rosto. Então tem sempre gente dizendo, ai, a melhor coisa pra limpar pontos negros é sabão esfoliante. De qualquer forma, eles estão fazendo sucesso, eles tocam em igrejas, assim como eles tocam em lugares, em salas de show normal em Lisboa. Eles fizeram parte de um festival que teve o ano passado, que foi o Super Bock in Stock, que foi uma proposta muito legal, que era tipo vários concertos em várias salas diferentes e as pessoas iam andando de uma sala para outra. A proposta é legal, depois no fim, na realidade, não é muito prático, porque quando você chegava num lugar, você depois não conseguia mais sair, por isso você não ia conseguir ver os outros shows. Mas também é mais ou menos uma virada cultural indie em Lisboa, né? Sim, é que é isso, mas tipo, eu acho que é um conceito muito legal, mas e tem aqui em Londres também tem, que é o Camden Crawl, que também são vários concertos em várias salas diferentes. Mas aparentemente esse de Lisboa não funcionou, apesar de que Lisboa é pequeno e as salas todas dá pra você ir de boa andar de um lugar pro outro. É, uma coisa que eu achei bastante legal em relação a esse coletivo, a esse selo, a Flor Caveira, que une outros nomes também, assim, a Ana falou aí do Thiago Guilu e dos Pontos Negros, mas tem o Samuel Uria, tem o João Coração, tem o Manuel Fúria, tem vários cantores, compositores e algumas bandas também. E eles estão meio que formando uma cena de indie cristão, assim, ali em Lisboa, como a Ana mencionou, eles tocam em igrejas, mas eles tocam também nas casas de shows, nos clubes, nos bares locais. Eles têm influências dessas bandas, né? Dessa linha de rock alternativo. Aliás, eu tava lendo o blog do Thiago Guilu e ele tava falando do disco dos Fiery Furnaces e dos Animal Collective. Fiery Furnaces. É isso. Que vergonha. Mas ele dizendo que pra ele a trindade absoluta de música era Animal Collective, White Stripes e Lightning Bolt. Por isso dá pra você ver, tipo, qual é que são as influências dele. Ele não é... O rock cristão deles não é chato, nem é moralista, nem nada disso. Eles, tipo, simplesmente são... Tem a religião que tem e cantam em português, mas eles não estão ali pregando a palavra do Senhor. A gente vai fazer um blog para concentrar todas essas informações que a gente tem tem falado aqui no podcast, inclusive porque assuntos como esses, que não são conhecidos aqui, eu acho que quase ninguém por aqui no Brasil ouviu falar, né, nessa editora, nesse selo, na Flor Caveira. A gente vai colocar ali umas dicas de vídeos e os links para vocês ouvirem o catálogo dessa editora e tudo mais. Então, fiquem tranquilos, porque é muita informação, né? São muitos nomes desconhecidos e tal. Mas é um trabalho muito legal. A gente vai voltar a falar sobre isso, com certeza, em futuros podcasts. Esse é só o piloto. E é isso, né? Acho que uma informação legal também é que os Pontos Negros... tem um guitarrista. Eles assinaram um contrato com a Universal, né? Aí em Portugal. Sim, é verdade. E eles tocam na MTV também, né? Eles estão a tocar na MTV portuguesa, tipo, tocou muito o primeiro vídeo e agora vai começar a tocar o segundo. E o guitarrista deles é muito gatinho. Eu achei o guitarrista, coincidentemente, muito parecido com o guitarrista de uma banda aqui do Brasil que chama Apanhador Soque, de Porto Alegre. E, enfim, eles se parecem, são bem bonitinhos, de fato, né? Um parênteses. Mulherzinha aí na história. Mas vale a pena ver o vídeo. A gente vai voltar logo mais nesse assunto de bandas aí que estão estourando, que estão sendo bastante comentadas. Mas antes, como a gente está falando de portugueses, a gente prometeu no bloco anterior falar a respeito do Bruno Aleixo, vamos... E Twitter, que tem tudo a ver também, o Bruno Aleixo é outro cara que está no Twitter... Mas vamos explicar aí, quem que é o Bruno Aleixo? Você quer fazer as honras, Ana? Ah, eu também não conheço, eu conheço tão bem quanto você, assim. Mas pelas coisas que eu li, ele começou a fazer sucesso depois que eu saí de Portugal. Mas, coincidentemente, ele começou a fazer muito sucesso no Brasil também. E é uma coisa que, pra mim, quando eu comecei a ver isso, eu achei muito estranho. Porque o sotaque português não é assim tão fácil pro pessoal aí do Brasil entender. Então, e também, porque eu lembro que já tinha mandado há tempos atrás pra você, Pam, as coisas do Gato Fedorento, e vocês nem acharam muita graça. Então eu pensei, vocês, eu e o nosso irmão, Diogo, né, vale. O nosso irmão que não pôde estar aqui conosco no dia de hoje. Possivelmente nunca vai estar, porque ele é antissocial. Mas ele estará sempre no nosso coração. Sim, ele vai ser mencionado sempre. Aliás, a nossa trilha de trás é que a gente vai fazer com as músicas do Diogo, não é? É verdade, a gente estabeleceu que os nossos BGs aqui no podcast vão ser discos indicados pelo Diogo. Essa figura que a gente admira tanto. Um dia a gente convence ele a falar aqui no podcast. Não, mas eu acho que ele vai... Não, que... Ele se falar, vai... Não, ele vai recusar, vai dizer, ai, podcast é uma merda. Qualquer é uma merda. Sotaque carioca dele. É mais fácil a gente conseguir que o Bruno Aleixo participe do nosso podcast, que o Diogo participe, mas tudo bem. Mas o Bruno, de fato, o Aleixo tá fazendo um sucesso enorme, assim, aqui no Brasil. Eu lembro que Como é que isso começou? Ano, assim, olha, sinceramente, não sei como começou. Eu sei que um amigo meu me passou um vídeo do Aleixo, aquele em que ele tá jogando Street Fighter. E um belo dia eu assisti esse vídeo, achei sensacional, quase tive um troço de tanto rir. E aí eu postei isso no meu Twitter. Aí você vê aquela coisa do poder do Twitter, né? Várias pessoas entraram em contato comigo depois, que não conheciam também o Aleixo, conheceram porque eu botei ali no Twitter, não que eu tenha introduzido o Twitter aqui no Brasil, não é isso, tô falando entre os meus amigos, os meus seguidores do Twitter. E muita gente entrou em contato comigo falando, pelo amor de Deus, que genial, que é isso? E de repente eu vi muita gente por aí falando também no Bruno Aleixo, a coisa foi crescendo. Já tem gente aqui no Brasil fazendo entrevistas com ele, tentando desvendar quais são os laços que ele tem com música, com música não, mas com o Brasil, né? Segundo dizem as más línguas, ele foi fazer aí uma operação plástica com o Pitangui, que ele tava tendo uns problemas com os americanos, então foi por isso que ele teve aí no Brasil. O Jorge e o Lucas, né? Exato. Mas... Pô, a gente pode assumir aqui como meta tentar fazer um podcast com o Aleixo, né? Chamá-lo pra dar uma entrevista pra gente, sugerir alguma música pra gente tocar, de repente saber o que o Bruno Aleixo ouve, né? O que toca nos fones de ouvido de Bruno Aleixo. Eu acho que é uma coisa possível. Ele deu uma entrevista outro dia pro Bruno Natal, que é o... Foi. Da Urbi. Que é do blog Urbi. É o esquema.com.br/urbi, é o blog dele, entra lá, dá pra acessar a entrevista. É, e o Bruno tá sempre falando do Aleixo, tá sempre postando os vídeos, não sei o quê, porque o Aleixo tem vários vídeos, e tem aquele conselho que vos dou, ou uma coisa assim, que é tipo, são frases curtinhas. Pelo que eu entendi, o trabalho dele começou com esses conselhos, né? Exato. E depois vieram outros vídeos dele, enfim, toda a saga aí posterior do Bruno Aleixo, inclusive essa saga dele no hospital, fazendo as cirurgias plásticas e tal. Que é a melhor coisa, não é? Ele com o Ribeiro. É sensacional. É, quem quiser, inclusive, saber novidades do Bruno Aleixo, nada melhor do que seguir o próprio no Twitter. Ele tá lá, ele mesmo atualiza, e sempre que ele tem um vídeo novo no pedaço, ele indica lá pra gente assistir. Como esse podcast todo girou em torno de Twitter, né? Coincidentemente, acho que a gente tá bem viciada em Twitter. É o novo Orkut. Você não é tão viciada assim em Twitter, né? Pelo menos não tanto quanto eu. Eu tô começando a viciar mais e tô começando a... tô vendo, tipo, mais amigos meus lá. Por isso eu acho que a coisa tá pegando agora. Ah, entendi. É, o Twitter, assim, eu acho que... comigo foi assim, pelo menos, com algumas pessoas também. A princípio, quando você abre uma conta no Twitter, dá uma certa impressão negativa, assim, em relação a essa ferramenta. Eu, quando comecei a twittar e fui adicionando pessoas, e pessoas foram me seguindo também, me dava uma certa angústia, aquele acúmulo de informações tão diferentes e pessoas se falando ali como se fosse um chat, sabe? Lembro de uma pessoa que deu uma classificação que eu achei perfeita, assim, pro Twitter à época, que foi até o Gui Barrela, que ele escreveu que o Twitter era uma festa que nunca termina, assim. É bem essa sensação mesmo, dá uma certa angústia até você entrar no ritmo todo ali. Quem ficou com essa mesma impressão, que eu li até naquela matéria que a gente estava discutindo a respeito, a matéria não, a coluna daquele colunista do New York Times que escreve sobre tecnologia. Me fugiu o nome dele. O David Pogue. Exato. Ele também é um cara que acabou de... que entrou há pouco tempo no Twitter, e ele postou lá na coluna dele, ele escreveu na coluna dele algumas dicas para quem estava começando e tal. E ele coloca lá que ele teve essa mesma sensação de angústia também, de tanta informação e pessoas se falando como se aquilo fosse, sei lá, uma espécie de scrapbook real. E mesmo a curiosidade que dá de você ficar entrando o tempo inteiro ali, vendo que as pessoas estão postando e falando e fazendo, e aí você acaba procrastinando muito as coisas que você tem que fazer. Mas ele termina essa coluna dele falando depois que... quando ele rompeu, assim, com essa má impressão que ele teve a princípio do Twitter, ele descobriu ali uma ferramenta incrível para saber das coisas enquanto elas acontecem, assim. E realmente tem muita coisa que a gente acaba descobrindo, de fato, pelo Twitter, assim. Não, eu acho que... descobrem as coisas e botam lá e você já descobre junto, é tudo muito rápido, né? É isso, eu acho que... o poder de comunicação que você tem com as pessoas ali, né? Pessoas tão diferentes e... quando você posta alguma coisa ali, alguma dúvida, alguma angústia, alguma coisa engraçada, o retorno é imediato e é incrível isso. E o fato de Pode falar. Não, eu só queria dizer, o fato de ter, tipo, vários artistas lá é o que torna mais legal ainda, né? Porque os artistas próprios, aqueles que estão usando o Twitter pro bem deles, fazem alguma coisa e postam lá e a gente já sabe, tipo, é só... Eu acho que o Twitter é uma reflexão do que tá se tornar a internet hoje em dia, né? É uma coisa que a informação circula muito rápido. Mas você ia falar... Muito rapidamente e muito condensada também, né? Essa história toda dos 140 caracteres ali que você tem para escrever o que você pretende. Mas o que eu ia falar era a respeito de uma coluna posterior do David Polk, depois dessa, em que ele contava a experiência dele ali nos primeiros dias dele no Twitter, em que ele fez aquele teste, né? Ele estava numa conferência e sobre o Web 2.0, e ele abriu ali no telão a página dele no Twitter, e ele falou, ah, vou fazer um teste aqui, e aí ele escreveu ali no Twitter dele que ele estava soluçando, né? O que ele podia fazer para parar de soluçar. E muita gente, assim, umas 30 pessoas, em questão de 10 segundos, responderam com 1 milhão de dicas diferentes para ele parar de soluçar, que era uma mentira, né? Ele estava fazendo um teste ali. Mas ele mostrou aquilo para as pessoas para mostrar o quanto... É, o poder do Twitter. O retorno que você tem do que você coloca ali é rápido, né? São bem legais essas colunas do David Polk, de tecnologia, aliás. Recomendo. Mas, bom, a gente já falou pra caramba, né? Pois é. Um podcast piloto, acho que tá de bom tamanho. Vamos encerrar, então, com uma banda que também tem Twitter, que é o Copacabana Club. Copacabana Club é uma banda de Curitiba, bem nova, assim. Eles têm pouco mais de 1 ano de vida. E é uma banda que tem sido bastante comentada aqui na cena alternativa, especialmente aqui entre São Paulo e a Curitiba, lógico. Lá eles têm vários fãs aqui em São Paulo, eles já começam a chamar bastante atenção. E é uma banda que muita gente aí acredita que tenha boas chances de virar um novo Cansei de Ser Sexy. Eles têm um repertório todo em inglês, tem uma vocalista também bonita, talentosa, que dança muito bem, que tem um... que no palco ela segura muito bem a onda, assim. E essa banda, o Copacabana Club, a gente trouxe aqui para São Paulo no início desse ano, dentro de um festival que a minha agência, a Alavanca, promoveu no Inferno Club, que é uma casa de shows aqui em São Paulo. O nome do evento era Curitiba Vai Pro Inferno. A gente trouxe também Sabonetes, Heitor e Banda Gentileza e Ruído MM, todas bandas bem diferentes umas das outras. E o Copacabana Club foi a banda que encerrou, assim, esse mini festival que a gente promoveu. E foi um dos shows, assim, mais esperados. Acho que foi o show que mais levou público naquela noite. E eles têm um EP que é legal pra caramba. Eles estão já trabalhando aí no disco de estreia deles. Tem um videoclipe que vai ser lançado em breve, que é dessa música que eu escolhi pra gente tocar aqui pra encerrar o podcast. E é bem legal, assim, o Copacabana. É uma banda que, claro, que tá aí já com essa coisa toda do hype. Muita gente pode acabar torcendo o nariz por conta disso, mas vale a pena dar uma chance, porque eles são bons tanto em disco quanto no palco. É uma música que eu escolhi, chama Just Do It, e o clipe que vai ser lançado justamente dessa música, acho que vai ser lançado agora em fevereiro. E, enfim, eu acho que o Copacabana Club pode ser, de repente, pelo menos o que o Ex-Wife foi em Portugal, que é uma banda também que é uma espécie de Cansei de Ser Sexy de meninos lá em Portugal. Então, pra gente ficar com esses elos todos aí, esses links todos, vamos ouvir o Copacabana Club com Just Do It. E, enfim, esse foi o piloto do nosso podcast. A gente vai pensar no nome ainda, né, Ana? Pra batizar. E espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido divertido. Né? Pega. Tô cansada de falar já. Tá bom. Tô com a garganta. É isso. Tchau, tchau, galera. Gente. Ready for the miracle?